You're the one. All up in my feelings got me tripping. And I don't wanna say that I'm in love, 'cause I'm not, but bye. I guess you wonder.

Não também uma semente de confiança, não era mais visão. Olhar de nós criança, tá toda a brilhar de inocência. E na mente detalhada, temporal talvez está mais nada. Je t'aime, mi amor, e me divertie, e nele a la querida, tu macho. Thank you. City. Do. Oh yeah. Now I Yeah.